Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e versículo 14. O apóstolo São Paulo está falando acerca da ressurreição e da vinda de Jesus Cristo nesse texto das Escrituras Sagradas. Ele, se endereçando à igreja, como um verdadeiro apóstolo, logicamente fez tudo para que a igreja não vivesse sob misticismo, fanatismo, sob a direção de espíritos religiosos, mas sim conhecendo a verdade. Deus deu revelações aos seus verdadeiros profetas, não para enaltecê-los e fazer deles grandes homens, grandes líderes, e que assim eles pudessem alcançar fama sobre o povo. Não. Ele deu revelação para os seus profetas, sabendo que eles não tomariam aquilo para si, para se avantajarem de si, de uma maneira material com aquilo, mas sim para a edificação da igreja, para que a igreja não fosse enganada. Então ele fala como um profeta apóstolo à igreja, dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que partem com Cristo, daqueles que morrem como cristãos verdadeiros. Em outras palavras, o apóstolo ainda faz a observação seguinte, como os demais que não têm esperança. Ouvintes, esses demais que não têm esperança são justamente aqueles que, depois que seus entes queridos partem daqui, eles começam a recomendar suas almas, crendo num suposto purgatório, ou, por outro lado, crendo numa suposta reencarnação. Agora, isto não é escriturístico. E o apóstolo, com o zelo de Deus, não quis que a igreja ficasse mergulhada nesta escuridão acerca dos que partem, a ponto de dizer: eu não quero que vocês sejam como os demais, que não têm esperança. E por isso, ampliando a coisa, recomendam almas e esperam reencarnações e demais coisas. Jesus disse para o ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não o mandou para o purgatório, nem tampouco disse para ele que ele teria que se reencarnar. Não. Então é uma coisa clara, lógica, diante dos nossos olhos, se é que queremos crer na verdade, então devemos crer desta forma. Aliás, é a melhor. O plano de Deus é muito melhor. O plano de salvação, criado por Deus, é muito melhor do que esses outros planos de salvação criados pelos homens, o que não passa de um engano e de uma grande decepção eterna. O plano de Deus é a salvação de graça. É pelo sangue de Jesus Cristo? É pela morte do Senhor Jesus? O que valeria então a morte do Senhor Jesus Cristo? Se ainda tivéssemos que passar por um segundo processo, um processo intermediário, antes de sermos assunto a ele? Nós vivemos aqui em três dimensões: luz, matéria e tempo. Veja, três dimensões: luz, matéria e tempo. E os nossos cinco sentidos estão em contato com suas dimensões. A nossa visão está em contato com a luz. O nosso tato está em contato com as matérias. E a nossa vida em si depende do tempo. Estamos sujeitos à luz, à matéria e ao tempo. Isto é certo? Agora, através da ciência, nós podemos captar a quarta dimensão. Vivemos em três dimensões, mas temos também a quarta dimensão, temos a quinta dimensão, temos a sexta dimensão. A quarta, ela é alcançada através da ciência, pelos nossos sentidos. Mas a ciência, por sua vez, tem que usar a eletrônica, os aparelhos como o rádio, o televisor, etc. Isto é a quarta dimensão. Agora, onde você está, em qualquer recinto, existem imagens e vozes. E se há um aparelho que possa captar estas imagens e estas vozes, você então vai ouvir em cada canal que esse aparelho tem uma espécie de voz e ver também uma espécie de imagem. Aí está a quarta dimensão. E quando os sentidos do homem, quando falamos do homem, isso é num sentido que envolve as crianças, as mulheres e todos, não é? Quando os sentidos do homem estão plenamente regidos pela fé na palavra de Deus, então, logicamente, este homem, aquela pessoa, vai selecionar tudo o que possa ver, tudo o que possa ouvir. Embora não podendo deixar de ouvir e de ver determinadas coisas, mas ele tem uma capacidade de refutar, de rejeitar, de não se deleitar com aquilo que é impuro, embora sendo forçado a ver e ouvir, como é o caso dos corpos expostos hoje aí, dentro da igreja, na sociedade e por todos os lados. Jesus disse que se um homem olha para uma mulher e a cobiça no seu coração, ele já adulterou com ela. Ela está sendo uma imagem. Ela está refletindo uma imagem própria para o adultério quando ela está vestida de acordo com esta moda vulgar. Ela se torna um instrumento de adultério, embora sendo virgem, embora sendo uma dona de casa, mãe de filhos. A sociedade precisava tomar conhecimento disso com temor de Deus. As religiões, os pregadores deveriam ter o devido espinhaço para mostrarem isso para as pessoas. Então ela, mesmo sendo uma mulher bem intencionada, se torna um alvo de adultério, uma provocação de adultério. Do outro lado está o homem. E se os seus sentidos não estão dominados pela fé na palavra de Deus, ele não resiste àquilo. E resultado, são dois adúlteros diante de Deus. Tanto ela como ele. ainda que ela nunca tenha pensado em adulterar com aquele homem. Diante de Deus, ela é uma adúltera com aquele homem. Porque Jesus disse: aquele que a tentar e cobiçá-la no coração já adulterou com ela. Agora veja, irmã, se você se torna um instrumento desse, você gostaria de ser? Aliás, é o que a mulher natural deseja, é ser olhada, cobiçada. Infelizmente, temos de encarar esta realidade. Mas bom é que fôssemos todos julgados aqui, enquanto não passamos para a quinta dimensão. Então, através da quarta dimensão, nós podemos captar as imagens. Isso está à mercê da ciência. Parece que misturou uma coisa com outra, mas não. Com isso já falei sobre as imagens que refletem e que aparecem nos televisores e ditando as modas e coisas, etc. E também as músicas que vão pelo rádio. Agora, notemos, muito depende do estado do homem, do estado de alma. Porque, veja, a mulher do governador lá no Egito tentou por todas as formas adulterar com José, sendo ele um homem plenamente normal. Mas ele fugiu dela. Continuando sendo um homem normal. Esse é o verdadeiro homem. Não cedeu ao adultério, à prostituição, e logo constituiu uma família abençoada por Deus. Como pode você viver mergulhado na prostituição, no adultério e na cobiça, e esperar constituir uma família santa, separada para Deus? Como podemos nós pensar nisto? Mas aqui está a questão. A quarta dimensão leva a domicílio tudo que Satanás tem criado para perverter o pudor, a vergonha, o verdadeiro cristianismo. Ela é uma árvore da ciência do bem e do mal. Ela teria que fazer bem para poder fazer o mal. Ela teria que enganar. Ela não é árvore somente do mal, ela é do bem também. Mas agora vamos pensar ligeiramente sobre a quinta dimensão, e então você entenderá por quê que enquanto estamos vivendo sob essas quatro dimensões, luz, matéria e tempo, que conta favoravelmente com tudo a domicílio através dessa quarta que a ciência leva dentro do seu lar. Veja isto, para você captar as imagens e as vozes. Dependendo da maneira que você viver nessas quatro primeiras, você irá para a quinta dimensão. E a quinta dimensão é como que um pesadelo, e isto é que é o inferno. O homem não está dormindo nem acordado. Não está morto nem vivo. Ele não chega ao seu destino. Isso é um pesadelo, é um estado de espírito. Inferno não é um lugar propriamente, um tacho de fogo, como se pensa. Inferno é um estado. No estado que o homem morre, ele vive até o dia de juízo. Ele permanece até o dia de juízo. Agora veja, ao cair nesta dimensão, ele mostra que não foi um homem convertido. Ele mostra que enquanto ele estava vivendo aqui, sob a luz, a matéria e o tempo, e dispondo desta quarta dimensão, ele usou tudo para fins que o separavam de Deus. E ele partiu como um não convertido. Agora não há purgatório para ele. Não há reencarnação para ele. Se ele quisesse voltar, não teria jeito. O rico disse para Abraão: Oh, manda Lázaro molhar o seu dedo na água e tocar na minha língua, para ver se eu alivio um pouco. Não, ele estava em tormento, ele estava na quinta dimensão. Isso é figurativo. Que não estava de espírito, é um fogo na consciência. É um pesadelo que a pessoa não acaba de chegar, não terminou a sua viagem. E toda a verdade que ela rejeitou fica agora ressoando, ressoando na sua consciência. Ah, mas então manda alguém lá, manda um espírito baixar lá e encarnar em alguém. Ou qualquer coisa assim. Abraão disse: não, não, não. Lá está a Bíblia Sagrada. Agora que você tem que se salvar, meu ouvinte. Não é depois, não. É agora. Aquele homem que vai para a quinta dimensão, ele viveu seu tempo, ele morreu na terra, e ele não pode ir para a presença de Deus, porque ele não está preparado para ir lá sem o sangue. Ele viveu talvez como um religioso, debaixo de credos e dogmas, que não o levaram à santificação pelo sangue de Jesus Cristo. E viveu aí dominado pelos seus sentidos nessas dimensões aqui da terra. Ah, mas que coisa tremenda! Como podem dizer então que um olhar não faz mal? Jesus disse: os seus olhos são a candeia do seu corpo. Se o seu olho for luz, todo o seu corpo será luz. Mas se o seu olho for trevas, todo o seu corpo será tenebroso. As famílias deveriam parar um pouquinho para pensar nisso. Como podem ser dirigidos por mulheres sem cabeça? Por mulheres que perderam totalmente o senso do que é salvação, do que é Deus, do que é pudor, do que é vergonha? E homens que têm vivido no mesmo estado e serem dirigidos, se vestirem da maneira que eles ditam, tudo que o mundo dita, não há protesto. Não há quem protesta. Onde estão os protestantes? Protestam somente contra a mensagem, contra a verdade. São corajosos, sim, para soltarem manifestos e demais coisas. Ô, heróis! Onde está o protesto contra o pecado? Vocês cortam a mão numa lata de sardinha para comer um sanduíche de sardinha e querem se apresentar diante de Deus como heróis por causa daquilo? Ouvintes, esta é a verdade. Os homens amam mais as trevas do que a luz. A Bíblia diz assim, porque as suas obras são más. Jesus disse: o mundo não pode vos aborrecer se dirigindo aos seus irmãos incrédulos, mas a mim ele me aborrece, porque eu testifico que as suas obras são más. Eu testifico contra as suas obras. E Paulo, como verdadeiro apóstolo de Deus, disse: condenai as obras das trevas. Antes condenai-as. Antes condenai-o. Bom é se colocar como advogado das pessoas sem ter a consciência do que elas vão sofrer depois, não é? Vamos defender a licenciosidade como se estivesse defendendo o povo, mas depois não vamos ver o destino daquele povo, daquele homem, daquela mulher, daquela mocinha, daquele mocinho. Isso não interessa, não é? São falsos advogados do povo, falsos evangelhos, falsos advogados. Mas nós temos a sexta dimensão, e a sexta dimensão é gloriosa. Nós vamos estudá-la, se Deus permitir, na próxima programação. Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.